desculpe o auê. Eu não queria magoar você, pois ciúme sim escreve de fome, guerrilhas por ti, perdi a cabeça. Esqueça, desculpe o auê. Guerrilhas bundinhas, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro. Não só vou validando, por você vou roubar os anéis de Saturno. Vamos nessa, chama meu pai.